Fecheiro 163, nós tínhamos retirado a maior parte dos estilhaços da madeira. Estavam sobre a mesa, numa pequena pilha de fogo quebradiço. Um deles tinha cortado uma minúscula aba de pele do nó do meu dedo. Levei-o à boca, sentindo o gosto de prata do sangue. Santo Deus, estas farpas são afiadas, parecem estilhaços de vidro. São estilhaços de vidro. Brianna apertou de geme, ainda mais contra si. Vidro? Queres dizer que não era uma opala verdadeira? Roger ergueu as sobrancelhas, inclinando-se para a frente, para pegar numa das farpas semelhante a uma agulha. Claro que era, mas as opalas são vidro. Na verdade, vidro vulcânico duro. As pedras preciosas possuem uma estrutura cristalina que as torna bonitas. As opalas têm apenas uma estrutura realmente quebradiça, comparada com a maioria. A cor começava a voltar às faces de Brianna, embora mantivesse os braços apertados em redor do filho. Eu sabia que era possível partir uma delas se a golpeasse com um martelo ou algo assim. Mas nunca ouvi falar numa que fizesse isto. Fez um sinal com a cabeça, indicando a pilha de fragmentos brilhantes. Jamie pegou num fragmento maior da pilha, com o indicador e o polegar, e entregou-mo a mim. Colocou-o na mão, Sassenach. Parece-te quente a ti? Aceitei o pedaço denteado da pedra com cautela. Era fino. Quase sem peso e translúcido, lançando faíscas vívidas, azuis e cor de laranja. Sim, disse eu, movendo-o cautelosamente na palma da mão. Não excepcionalmente quente, mas à temperatura da pele. Eu senti o frio, disse Jamie. Dá esse pedaço a Ian. Transferi o pedaço do pala para Ian, que o colocou na palma da mão. E alisou-o cautelosamente com a ponta de um dedo, como se fosse um pequeno animal que poderia mordê-lo se o incomodasse. Parece-me frio, informou ele. Como um pedaço de vidro, como a prima Brianna diz. Um pouco mais de experimentação estabeleceu que a pedra parecia quente, embora não muito quente. A mim, a Brianna e a Roger, mas não a Jamie e a Ian. A esta altura, a cera no topo da grande vela relógio tinha derretido, permitindo que Jamie retirasse as pedras preciosas ali escondidas. Pegou nelas, limpou o resto da cera quente com o seu lenço e colocou-as em fila na beira da escrivaninha para arrefecerem. Jamie observou-as com grande interesse. A sua aventura mal-sucedida aparentemente já tinha sido esquecida. Gostas destas? Aguilé Ruaide, perguntou-lhe Jamie. E ele anuiu com a cabeça enfaticamente, inclinando-se para fora do colo da mãe, tentando agarrar as pedras. Quente, disse ele então, lembrando-se, e retraiu-se um pouco com um ar de incerteza, atravessando-lhe as feições pequenas. Quente? Bem, espero que não, disse-lhe o avô. Respirou fundo e pegou na esmeralda. Uma pedra grosseiramente facetada do tamanho da sua unha do polegar. Estende a mão, Abalair. Brianna pareceu querer protestar, mas mordeu o lábio inferior e encorajou Jamie a fazer o que o avô lhe pedira. Ele pegou na pedra, ainda a parecer desconfiado. Mas logo o ar de cautela se desfez num sorriso quando olhou para a pedra. Pedra bonita. Está quente? Perguntou Brianna, preparada para lhe arrancar da mão. Sim, quente, disse ele satisfeito, segurando-a contra a barriga. Deixa a mamã ver. Com um pouco de dificuldade, Brianna conseguiu colocar os dedos na pedra, embora Jamie se recusasse a largá-la. Está morna, disse ela, erguendo a cabeça, como um pedaço de opala, mas não muito quente. Se ficar muito quente, tu largas a pedra depressa, está bem? Disse ela a Jamie. Roger observava tudo com intenso fascínio. Ele tem aquilo. Não tem? Disse ele suavemente. 50% tu disseste. Ou três hipóteses em quatro, dependendo. Mas ele tem esse traço. Não tem? O quê? Jamie olhou para Roger, depois para mim, uma sobrancelha ruiva, erguida. Inquisitivamente. Acho que ele pode viajar, disse eu, sentindo um aperto no peito à ideia. Tu sabes o que Dente de Lontra disse? Fiz um sinal com a cabeça indicando o diário, que estava esquecido sobre a escrivaninha. Ele disse que precisavam de fazer um teste para ver se podiam ouvir a voz do tempo. Nós sabemos que nem todas as pessoas conseguem fazer isto. Senti-me indescritivelmente acanhada a falar disso diante de Ian. Mas alguns podem. Pelo que o Dente de Londra disse, havia uma maneira de descobrir quem podia e quem não podia, com antecedência, sem ter de realmente experimentar. Jamie não prestava nenhuma atenção à conversa dos adultos. Apenas se balançava para a frente e para trás, cantarolando para a pedra, agarrada na mão gorducha. A senhora acha que a voz do tempo? Jem, estás a ouvir a pedra? Roger inclinou-se para a frente, segurando o braço de Jamie para tirar a sua atenção da esmeralda. Jem, a pedra está a cantar para ti? Jamie ergueu os olhos, surpreendido. Não, disse ele em dúvida. Em seguida, está. Levou a pedra até o ouvido, franzindo a testa. Depois atirou-a a Roger. Canta tu, papá. Roger aceitou a esmeralda cautelosamente, sorrindo a Jamie. Não sei nenhuma canção de pedras, disse ele com a sua voz grave e rouca. A menos que cante como os Beatles. Levou a pedra ao próprio ouvido, embaraçado. Ouviu atentamente, franzindo a testa. Depois baixou a mão, abanando a cabeça. Não, não posso. Eu não poderia realmente dizer que ouço alguma coisa. E, no entanto, toma, tenta tu. Passou a pedra à Brianna e ela, por sua vez, passou-me. Nenhum de nós ouviu nada em particular. E, no entanto, eu podia perceber alguma coisa se o visse com muita atenção. Não exatamente um som, mas uma sensação de uma vibração muito, muito fraca. O que é? Perguntou Ian. Ele vinha a seguir as nossas ações com grande interesse. Vocês não são Sidianar, vocês os três. Mas por que é que vocês conseguem fazer o que fazem? E o tio Jamie e eu não conseguimos. O tio não consegue, pois não? Perguntou ele em dúvida. Não, graças a Deus, respondeu-lhe o tio. É genético, não é? Perguntou Brianna, erguendo os olhos. Tem de ser. Jamie e Ian pareceram desconfiados com o termo desconhecido. Genético? Perguntou Ian. As suas sobrancelhas arrepiadas uniram-se. Num ar de perplexidade. Por que é que não seria? Disse eu. Tudo mais é. Tipo de sangue, cor dos olhos. Mas todos têm olhos e sangue, Sassenach, contrapôs Jamie. Todos podem ver, independentemente da cor dos olhos. Mas isto, apontou a mão para a pequena coleção de pedras. Suspirei de impaciência. Sim, mas há outras coisas que são genéticas. Tudo, na verdade. Olha, virei para ele e coloquei a língua de fora. Jamie pestanejou e Brianna deu uma risadinha diante da expressão dele. Sem dar atenção a isso, fechei a boca e mostrei a língua de novo. Desta vez com as bordas viradas para cima, formando um cilindro. E agora? Perguntei, fechando a boca outra vez. Consegues fazer isto? Jamie pareceu achar graça. Claro que consigo. Deitou a língua de fora, enrolou-a e sacudiu-a, demonstrando. Depois colocou-a para dentro de novo. Toda a gente pode fazer isso, não, Ian? Sim, claro. Ian demonstrou obsequiosamente. Qualquer um pode. Eu não posso, disse Brianna. E Jamie olhou para ela desconcertado. O que queres dizer com isso? Blá. Ela esticou a língua plana e sacudiu-a de um lado ao outro. Não consigo. Claro que consegues. Jamie franziu a testa. Vê, é simples, rapariga. Qualquer um consegue fazer isso. Colocou a língua de fora outra vez, enrolando-a e desenrolando-a como um papa-formigas paternal, ansiosamente a encorajar o filhote na direção de um apetitoso aglomerado de insetos. Olhou para Roger com as sobrancelhas erguidas. O senhor pensaria que sim, não? Disse Roger melancolicamente. Ele esticou a própria língua sem conseguir enrolá-la. Viste? Disse eu triunfalmente. Algumas pessoas conseguem enrolar a língua e outras simplesmente não conseguem. Não pode ser aprendido. Nasce-se com isso ou não? Jamie olhou de Bree para Roger e novamente para Bree, franzindo o senho. Depois virou-se para mim. Admitindo que tenhas razão, por que é que a rapariga não consegue fazer isto se eu e tu podemos? Tu asseguraste-me que ela é minha filha, não foi? Ela é a tua filha, disse eu, como qualquer um com olhos na cabeça poderia atestar. Ele olhou para Brianna, observando a sua altura esbelta e a sua cabeleira ruiva. Ela sorriu-lhe, os olhos azuis fechando-se em triângulos. Ele devolveu o sorriso e virou-se para mim, encolhendo os ombros, em sinal de bem-humorada capitulação. Bem, vou aceitar a tua palavra, Sassenach, como mulher honrada. Mas e a língua? Ele enrolou a dele outra vez com um ar de dúvida, ainda sem conseguir acreditar que alguém não pudesse fazer aquilo se tentasse realmente. Bem, tu sabes de onde vêm os bebés. Comecei. O óvulo e o... Eu sei, disse ele com uma perceptível aresta na voz. As pontas das suas orelhas ficaram ligeiramente rosadas. Quer dizer, é preciso algo da mãe e algo do pai. E eu consegui sentir as minhas próprias faces enrubescerem ligeiramente. Mas continuei heroicamente. Às vezes, a influência do pai é mais visível do que a da mãe. Às vezes, é o contrário. Mas ambas as influências continuam lá. Nós chamamos-lhes genes. Aquilo que os bebés recebem dos pais e que determinam a aparência e as habilidades do filho. Jamie olhou para Jamie, que cantarolava outra vez, empenhado em tentar equilibrar uma pedra preciosa em cima da outra. A luz do sol refletindo o seu cabelo cor de cobre. Os seus olhos encontraram-se com os de Roger e ele rapidamente desviou a sua atenção novamente para mim. Sim, e depois? Bem, os genes afetam mais do que simplesmente a cor do cabelo ou dos olhos. Agora, disse eu animando-me com a minha aula, cada pessoa tem dois genes para cada traço, um do pai e outro da mãe. E quando os gâmetas são formados nos ovários e testículos, talvez possas contar-me sobre tudo isso mais tarde, Sassenach, interrompeu Jamie com um olhar de esguelha para Brianna. Evidentemente ele não achava a palavra testículos adequada para os ouvidos da sua filha. As suas próprias orelhas estavam a arder. Está tudo bem, pá, eu sei de onde vêm os bebés, assegurou-lhe Brie a rir-se. Muito bem, então, disse eu, reassumindo o comando da conversa. Tu tens um par de genes para cada traço. Um gene da tua mãe e um gene do teu pai. Mas quando chega a altura de os passares aos teus filhos, tu só podes passar um do par, porque a criança obterá o outro gene do outro membro do casal. Compreendem? Ergui uma das sobrancelhas para Jamie e Roger, que anuíram com a cabeça ao mesmo tempo, como que hipnotizados. Muito bem, vamos lá então. Alguns genes são considerados dominantes e outros recessivos. Se uma pessoa tem um gene dominante, então é esse que será passado, que será visível. Eles podem ter outro gene que é recessivo e então tu não o vês, mas mesmo assim pode ser passado para o filho. A minha plateia parecia desconfiada. Tu deves ter aprendido isto na escola, não é, Roger? Perguntou Bree, achando graça. Bem, sim, murmurou ele, mas não prestei muita atenção na altura. Afinal, não esperava que pudesse ser realmente importante. Ok, disse eu secamente. Muito bem, então. Eu e tu, Jamie, evidentemente cada um de nós, tem um dos genes dominantes que nos permite enrolar as nossas línguas. Mas, continuei erguendo um dedo, nós devemos ter também um gene recessivo que não permite enrolar a língua. E, evidentemente, cada um de nós deu o gene recessivo a Bri. Portanto, ela não consegue enrolar a língua. Da mesma forma, Roger deve ter duas cópias de genes recessivos que não o permitem enrolar a língua. Já que se ele tivesse ao menos um dos genes dominantes, ele poderia fazê-lo e não pode. QED. E fiz uma mesura. Nota. QED, abreviatura de Quod Erat Demonstrandum, que significa que foi demonstrado. Fim de nota. O que é testicos? Perguntou uma vozinha fina. Jamie abandonara as suas pedras e olhava para mim com profundo interesse. Disse eu, olhei à volta da sala em busca de ajuda. É latim para as tuas bolinhas, rapaz, disse Roger com ar sério, reprimindo um sorriso. Jamie pareceu muito interessado. Bolas? Onde tenho bolas? Disse Roger e olhou para Jamie. Disse Jamie e olhou para o teto. Bem, o senhor está com um quilt vestido, tio Jamie, disse Ian a rir-se. Jamie lançou ao sobrinho um olhar de quem se sente totalmente traído. Mas antes que pudesse mover-se, Roger inclinara-se para a frente e colocara a mão delicadamente entre as pernas de Jamie. É isto, Abalair, disse ele. Jamie passou a mão rapidamente entre as pernas. Depois olhou para Roger, as pequenas sobrancelhas vermelhas franzidas, sem compreender. Não é bola, é pilinha. Jamie suspirou profundamente e levantou-se. Fez sinal com a cabeça para Roger, depois inclinou-se e segurou Jamie pela mão. Tudo bem, vem lá fora comigo e com o teu pai, nós vamos mostrar-te. O rosto de Bree estava da mesma cor dos cabelos e os seus ombros estremeceram levemente. Roger, também rosado nas faces de forma suspeita, abrirá a porta e ficou de lado para Jamie e Jem passarem. Penso que Jamie não parou para pensar. Tomado por um impulso, virou-se para Jamie, rolando a língua num cilindro e colocando-a para fora. Consegues fazer isto, Arroad? Perguntou ele, colocando-a para dentro outra vez. Brianna inspirou com força, com um som de pato assustado, e ficou paralisada. Roger também petrificou, os olhos fixos em Jamie, como se o menino fosse um aparato explosivo engatilhado para ir pelos ares com uma opala. Um segundo demasiado tarde, Jamie percebeu o que fizera e empalideceu. Merda, disse ele devagar, quase num sussurro. Os olhos de Jamie regalaram-se de reprovação. Palavra feia, avô. Não é, mamã? Sim, disse Brianna com os olhos semicerrados, fixos em Jamie. Vamos ter de lavar a boca do avô com sabão, não é? Ele parecia já ter engolido um bocado de sabão e sabão de lexívia, ainda por cima. Sim, disse ele e pigarreou. O rubor desaparecera completamente do seu rosto. Sim, foi muito feio o que eu fiz, de Jeremiah. Peço desculpas às senhoras. Fez uma mesura, muito formalmente, para mim e Brianna. Je suis navré, mesdames et monsieur, acrescentou suavemente para Roger. Roger anuiu com a cabeça com um movimento quase imperceptível. Os seus olhos ainda estavam fixos em Jamie, mas as suas pestanas estavam baixas e o rosto cuidadosamente impassível. O próprio rostinho redondo de Jamie assumiu a expressão de absoluto encantamento que apresentava sempre que alguém falava francês perto dele. E como Jamie obviamente pretendera, irrompeu imediatamente na sua própria pequena contribuição à língua da arte e do cavalheirismo. Frère Jacques, Frère Jacques. Roger ergueu os olhos para Brie e algo pareceu atravessar o ar entre eles. Inclinou-se e agarrou a outra mão de Jamie, momentaneamente interrompendo a sua canção. Então, à balar, afinal, consegues fazer aquilo? Frère, fazer o quê? Olha para o avô. Rogers fez um meneio de cabeça indicando Jamie, que respirou fundo e rapidamente colocou a língua para fora, enrolada. Consegues fazer isto? Perguntou Roger. Claro. Jamie pareceu radiante e colocou a língua de fora. Não estava enrolada. Gheck! Um suspiro coletivo percorreu a sala. Jamie, completamente alheio, balançou as pernas para cima, momentaneamente suspenso pelas mãos de Jamie e Roger, e depois bateu os pés no chão outra vez, lembrando-se da sua pergunta original. O avô tem bolas? Perguntou ele, puxando as mãos dos homens e inclinando a cabeça bem para trás para olhar para Jamie. Sim, rapaz, tenho, disse Jamie secamente. Mas as do teu pai são maiores. Vamos então. E ao som da cantoria desafinada de Jamie, os homens levaram-no para fora, pendurado como um gibão entre si, os joelhos erguidos até ao queixo.